semelhança do Altíssimo Supremo você é. Um tesouro encontrado entre os espinhos lá nos matagais. É diamante lapidado pelas mãos do meu Senhor. Extraída da verdade sobrenatural, é o projeto totalmente elaborado pelas mãos de Deus. Você é de Deus, é escolha de Deus, é história de Deus, é ungido de Deus, preparado por Ele, foi moldado por Ele, separado por Ele pra lutar e vencer. Você é de Deus, é escolha de Deus, é história de Deus, é ungido de Deus. Pode descansar nos braços do Altíssimo, tu pode se entregar. Um guerreiro vencedor, jamais pense em recuar. Não se entrega, não desista até o gigante.